um alerta aos motoristas de plantão, principalmente os casados e que têm motos em casa. No início da noite de quinta-feira, pouco depois de 19 horas e 50 minutos, a Central de Operações do Corpo de Bombeiros acionou a ambulância do posto São Francisco para um deslocamento até o cruzamento da Avenida Mário Filho com o Tenente Eduardo Olmedo, exatamente em frente a uma escola municipal. A informação inicial era de que a ocorrência seria de um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta. No local foi socorrida a mulher que conduzia uma Honda Titan 125. O nome dela vamos preservar. A história você vai entender agora. Segundo o que relatou a encaminhada ao Hospital Municipal, ela recebeu informações de que o marido estaria passeando nas imediações com um veículo Bora com placas de Foz do Iguaçu com uma desconhecida no banco do carona. A mulher, que não teria muita experiência em pilotar uma motocicleta, apossou-se do ciclomotor e saiu em busca, localizando o marido parado no cruzamento. Não se sabe se ela jogou a motocicleta intencionalmente sobre o bora ou foi simplesmente um acidente em virtude do nervosismo de flagrar o amado com outra no banco do carona. O fato é que ela precisou ser socorrida e encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. A informação é de que o marido saiu do local rapidamente para evitar mais constrangimentos. Um adendo, também faria a mesma coisa. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.